Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Nossos queridos ouvintes da rádio Vivência Espírita, bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí qualquer momento. Basta vocês acessarem aí o site vivenciaespirita.org e ouvir os nossos podcasts, também está disponível o podcast em todas as plataformas, ouvir a rádio online Vivência Espírita, que tem muita música espírita. Esse é o diferencial, né, do programa Vivência Espírita, da rádio Vivência Espírita, que tem muita música selecionada para vocês, então vale a pena. Ainda não saiu, a gente mudou de plataforma de rádio online, então ainda não está pronto o aplicativo do Vivência. Então o aplicativo da rádio anterior, do provedor da rádio anterior, está sendo substituído, então vai levar ainda alguns dias para estar disponível, mas vocês podem abaixar no TuneIn, no RádiosNet e outros aplicativos aí de rádios, que agrega várias rádios web, e pesquisar pela rádio online Vivência Espírita para escutar. Hoje a gente já está aqui com o pessoal participando, então a gente já manda um alô para quem está assistindo a gente aqui no YouTube, já dá um retorno para nós, se o som está bom, se o volume está bom também, se vocês estão conseguindo assistir direitinho, e também no Facebook Live e no Twitch. Então a gente tem que mandar um alô também para os nossos ouvintes da rádio Rede Doutrina e da rádio Espaço Espírita, que transmite ao vivo o nosso programa todo domingo. A gente agradece aí também a TV Espaço Espírita, que transmite o vídeo e também passa no site, no YouTube e no Facebook deles. Então a gente agradece aí o prestígio aí de vocês. A quem já está aqui ligado conosco no YouTube é o Paulo Quintanilha, mandando bom dia, Cláudia Oliveira, mandando bom dia também, a Elili, que sempre está conosco, participando, mandando bom dia, vivencianos, com muito prazer, porque vemos o Espiritismo se espalhando por todos os países, trazendo conforto espiritual a milhares de pessoas. Legal, ela está falando isso porque hoje a gente está recebendo, vai receber aqui a Juliana e o Rubem, lá da Rádio Espírita Uruguai. Então a Regina Lisa já está conosco, a Valéria lá do Rio de Janeiro, né? Essa semana vai ter uma preleção quarta-feira às 16 horas sobre Eurípides Barçanufo, vale a pena participar, a gente vai divulgar aqui também, eu vou ter o prazer de participar lá com eles nesse bate-papo sobre Eurípides Barçanufo. A Neide Rodrigues lá do Castelã, a Mariângela, minha mãe, a Cléa Globo está aqui também presente, a Marlene Souza, a Beatriz, o programa Seja Mais Feliz de sexta-feira às 8 horas, o Daniel Rosa lá de Goiânia, que sempre está aqui participando conosco, o Arnaldo Dalpino e a Maria, a Graça, nossa diretora da Rádio à Distância, que daqui a pouco vai falar aos comerciais. E quem está no YouTube, no Facebook, a Jamiline Dutra, mandando bom dia, e o Vicente Teixeira, nosso ouvinte assíduo, que sempre está aqui conosco, participando. E mandando um abraço lá para o Marcos Gael Gama, que deve estar lá pelo Twitch, escutando a gente, né? Enquanto a gente não tem um público ainda, estamos formando um público lá pelo Twitch, que é uma ferramenta nova, twitch.tv, que é muito usado pelos jovens. E deixe também mensagem pelo WhatsApp. Quem está aqui no WhatsApp é o João Ramalho, a Derli e a Regina Lisa, e mandando aqui a minha mãe e meu pai também participando aqui pela rádio, pelo WhatsApp do Vivência. Hoje, então, vou liberando aqui o microfone, a gente deixa aí o bom dia para o Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, queridos amigos e ouvintes e nossos internautas aí que estão ligados na gente. Nós vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, para a gente levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de equipamentos e aparelhos eletrônicos, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito. Lembrando também das casas espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida, Paulo de Tarso. Agradecendo também a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã. Rodrigo já informou aí que a Juliana e Rubem, lá do Uruguai, estão conosco hoje aqui para conversar um pouco com a gente sobre as coisas que acontecem em países aqui nossos vizinhos, mas quais são as diferenças, né? Como que o espiritismo é desenvolvido lá. Vocês podem ligar também no estúdio para nós, né? Que o Carlos Henrique está aí para atender os telefones, 3921-3009. 3921-3009, o nosso DDD é 12. Né? E nós vamos dando um bom dia aí para o Carlinhos também. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Rubem. Bom dia, Juliana. Bom dia, família vivenciana. Bom dia, Deli, Beto, Rony, Carlos Henrique, Lúcio, Graça. E o nosso querido Helder, que todos os domingos está conosco na rádio, dando-nos suporte espiritual com a graça de Jesus Cristo. Só lembrando também que... O Rui, pessoal, é que o Rui não entrou lá ainda, tá tudo bem com o Rui, tá bom? Não tem problema nenhum com o Rui, é que ele não conseguiu entrar lá ainda, tá com dificuldade para entrar, mas daqui a pouco ele entra aí, né? A gente tá usando aí as pessoas, um sistema quando vê um de nós, fica meio preocupado. Mas aí vamos para a prece aí com o Carlinhos, Rodrigo? Sim, a gente tá só avisando que a gente tá usando um sistema novo, e aí o Rui tá tentando entrar lá. Uhum. Carlinhos. Vamos para a prece de abertura? Vamos lá. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos pecamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Assim, agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos mais um programa Vivência Espírita, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Obrigado, queridos irmãos, muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. E o tema do dia de hoje, a gente vai bater um papo aqui sobre... o espiritismo, a divulgação do espiritismo no Uruguai. Então a gente vai bater um papo sobre, justamente com a Juliana e o Rubem, que são da Rádio Espírita Uruguai. Então vai ser um bate-papo bastante legal aí sobre as dificuldades, os desafios que eles têm de levar e construir, fundar a primeira rádio espírita no Uruguai e divulgar o Consolador Prometido. Então a gente já deixa aí o bom dia para o Rubem e para a Juliana. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlinhos, Jorge, Rubem. E bom dia a toda a família vivenciana que nos acompanha. É uma alegria imensa estar aqui com vocês na manhã de hoje. Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, uma grande alegria estar aqui. E aqui estamos com um frio no Uruguai, acompanhados por um chimarrão aqui para amenizar o dia. Bacana. Eu já queria começar conversando, por exemplo, muita gente achou surpresa. Como a gente ia conversar com os nossos irmãos lá do Uruguai, provavelmente tem gente que falou, nossa, hoje vai ser difícil a gente entender esse pessoal, porque vão falar castelhano aí, vai ser complicado. Mas é só para lembrar, a Juliana é brasileira e o Rubem é uruguaio. Mas o que eu queria começar perguntando, Rubem, é como que você conheceu o Espiritismo? Como que você entrou no Espiritismo? A gente sabe que no Brasil é fácil a gente fazer essa pergunta, porque aqui é o país, o maior país espírita que nós temos no mundo. Mas os nossos vizinhos, a gente sabe que não são grandes essas proporções de espírita. Você conheceu o Espiritismo como? Foi desde criança, mais adulto? De qual região você é do Uruguai? Claro. Eu sou do norte do Uruguai, da fronteira com o Brasil. Sou de uma cidade que chama-se Ribeira, em frente à cidade gaúcha Santana do Livramento. Eu, quando morava na minha cidade, morei aí até os 18 anos, daí eu vim morar em Montevidéu para estudar, aqui fiquei, e enquanto eu morava na minha cidade, assim, eu não conhecia o Espiritismo, né? Não conhecia. Eu, até os 18 anos que eu morei lá, era o regime militar, e as reuniões espíritas, por exemplo, estavam proibidas, tá? Estavam proibidas. Então, as pessoas da minha cidade que queriam frequentar um centro espírita iam à cidade gaúcha de Livramento, tá? Mas eu não conheci nenhum. Então, eu tinha assim essa inquietude de sentir a presença de Deus. Desde a adolescência, aí eu comecei a ir na minha cidade, uma igreja evangélica. Depois que comecei a morar em Montevidéu, participei de várias igrejas católicas, assim, congregações, por exemplo, salesianos, capuchinos, mas nunca me encontrava assim, não? Nunca me encontrava. E daí, uma vez, faz uns 15 anos, 18, por aí mais ou menos, que eu sou espírita, e que eu tento ser espírita, né? Então, aí eu estava na minha cidade e disse para uma prima minha lá que eu continuava nessa búsqueda, assim, de encontrar Deus, né? E aí ela me disse, por que tu não vai em um centro espírita lá em Montevidéu? E aí eu fui por curiosidade, né? E comecei entrando aos pouquinhos. E hoje eu posso dizer, assim, que eu encontrei essa comunicação com Deus. E eu interpreto que é a paz que eu sinto, tá? Porque a partir do momento que eu comecei a estudar, comecei a trabalhar dentro do Espiritismo, mesmo com os efeitos que eu tenho, que eu tento melhorar, mas eu tenho essa paz que me dá o Espiritismo, assim, de encontrar primeiro respostas para tudo, depois de me sentir responsável, assim, pelo que me acontece, não é? E ter a certeza de que eu posso mudar as coisas. Então, essa paz, assim, que eu encontrei pelo conhecimento, é o que eu interpreto que é a minha comunicação com a divindade, assim, com a espiritualidade superior. Então, mesmo com problemas, mesmo com defeitos, mas eu encontrei essa paz que eu tanto procurava no Espiritismo aqui em Montevidéu. Bacana, Rubem. Juliana, você é brasileira e não sei quanto tempo você está residindo aí no Uruguai, mas você já era espírita quando você foi para aí, para o Uruguai? Então, Jorge, eu sou de São Paulo, eu já era espírita, sim, eu frequentava a Aliança Espírita bem ali, acho que é da Rua Genebra, em frente à Federação Espírita de São Paulo, e já tinha os conhecimentos, já tinha começado a estudar e já me identificava muito com o Espiritismo. Fora, né? Isso. O Rui entrou aí. Isso. Pode falar. Ô, Rui, dá o seu bom dia. Aí, já estamos vendo você. Você está sem som aí. Ele congelou a imagem dele. Vamos conversar continuar agora conversando. Agora ele colocou no mute, mas pode continuar, Juliana. E a imagem também está congelada. Juliana, pode continuar, por favor. Então, e depois eu me mudei para o Uruguai, já fazem 16 anos que eu estou aqui. Uhum. Mas como eu vim com filhos pequenos, depois a gente vai comentar, no Uruguai não somos muitos grupos, é pequenininho o país, é pequenininho o movimento espírita. Então, eu demorei um pouquinho para me encontrar. Agora, atualmente, fazem 4 anos que eu frequento uma casa espírita. Estou muito feliz e depois todo o projeto da rádio, que a gente vai contar mais para frente para vocês. Bacana. Mas, assim, Juliana, você sentiu dificuldade aí para você encontrar um centro espírita? Você mora em Montevidéu mesmo? Moro em Montevidéu, na capital. Na verdade, Jorge, essa é a minha segunda vez na minha vida que eu moro no Uruguai. Eu morei aqui muito jovem, eu vim trabalhar, eu tinha apenas 21 anos, fiquei por 5 anos no Uruguai. Então, eu já tinha facilidade do idioma. E naquele momento, quando eu vim, como eu tinha acabado de sair do Brasil e já conhecia o espiritismo, e me sentia muito sozinha, porque é difícil a gente chegar num outro país e não conhecer ninguém. E foi quando eu comecei a fazer essa busca e acabei logo em seguida encontrando o Centro Espírita e fazendo parte. Naqueles anos de 92, por aí, já faz muito tempo. E depois voltei para o Brasil. Quando você falou que você teve novinha lá no Uruguai com 21 anos, eu achei estranho, porque dá a impressão que você é muito nova ainda, né? Ainda bem que estou bem conservada. Acho que é o trabalho no bem que dá para a gente esse ânimo. Eu morei aqui jovem. Trabalho 5 anos e voltei. Juliana, pode falar à vontade, que o Rodrigo está acertando as coisas com o Rui ali. O Rui eu acho que liberou o microfone dele. Rui, bom dia, Rui. Pode falar, que acho que a gente está congelado aqui para a gente. Está congelado? Não, é que ele precisa falar, né? Rui, Solta a voz. Você está escutando a gente? Parece que a gente está falando com o plano espiritual. Assim. Então tá bom. Eu ia até falar que a Juliana falou que está conservada. O Rui, quem disse que o Rui tem 100 anos já? De jeito nenhum. Né? Fiquei admirada. Parabéns, Rui. Quem disse que o Rui, há 140 anos, está afundando grupos aí, né? Tem centro espírita aqui de São José dos Campos, tem 103 anos e diz que o Rui foi fundador, por isso que eu falo que ele ter sido fundador com essa idade, né? Mas conservado, ele é mais conservado do que todos nós aqui, pelo menos a lucidez dele é fantástica, né? A gente tem, assim, a maior alegria de ver o Rui com a idade que ele tem, né? O Rui tem quase 80 anos e a lucidez que ele tem aí para conversar, para discernir as coisas, para fazer, para realizar, né? É muito dinâmico. Mas a gente continuando aqui, agora falando de novo com o Rubem, agora, tudo bem, você conheceu a doutrina espírita, mas o que que te levou a ser um divulgador, assim, no sentido de mídia, de entrar na mídia, de entrar para divulgação? Você sentiu essa necessidade? Você teve dificuldade? Como é que foi? Jorge, eu não sei bem como eu entrei, mas eu sei que aos pouquinhos eu fui apertando o acelerador, se diz assim, no carro, o acelerador, tá? Então eu fui dando, né? Eu participei no início de várias casas espíritas aqui, participei em trabalhos sociais em bairros pobres, assim, participei na evangelização também. E aos pouquinhos eu fui me sentindo assim, à vontade no trabalho de divulgação, porque começamos a encontrar que tinha pessoas em cidades do interior onde não tinha grupos espíritas. Uruguai, eu vou contar um pouquinho, Uruguai tem 3 milhões e 400 mil habitantes. Uruguai está dividido em departamentos, que são 19. E somente em 11 deles tem centros ou grupos espíritas em formação, no resto não tem, né? Então, tem pessoas que moram em cidades, por exemplo, de 50, 60 mil habitantes, onde não tem nenhum grupo assim onde eles possam compartilhar, não é? É só mesmo por internet ou por telefone. Então aí a gente começou a ver essa necessidade assim, que tinha no interior, com uma colega aqui de outro centro espírita, começamos aí ao interior, e aí foram surgindo alguns grupos e foi surgindo o trabalho, não é? E sempre a gente tenta fazer um pouquinho a mais, não é? Aí depois surgiram também a possibilidade de que viessem pessoas, por exemplo, do Brasil, não é? Que vieram algumas aí para fazer palestras, assim. Tivemos a presença por 2 anos do Sérgio Thyssen, por exemplo, do médico que mora no Rio, né? Depois tivemos também de um psiquiatra, que aqui no Uruguai, por exemplo, nós não temos psiquiatras espíritas, nós temos, e que eu saiba, em todo o Uruguai, assim, temos um médico e um psicólogo espírita. O espiritismo não está tão desenvolvido aqui. Teremos menos, quem sabe, de 400 espíritas aqui, distribuídos em umas 20 e pouco casas ou grupos espíritas. Então, somos poucos, assim. Então, cada vez a gente quer mais coisas. A gente, o ano passado, começou com a Juliana também, com o grupo Frases de Esperança, que 4 vezes, não é um grupo interativo, é pelo WhatsApp, mas 4 vezes por semana a gente manda mensagens de esperança do Chico, de Kardec, de vários autores espíritas. E depois, bom, surgiu a ideia da Rádio Espírita Uruguai, e vem por aí mais projetos também, tá bom? Eu sempre brinco assim que tem alguns bons amigos espirituais que estão me cutucando sempre, e eu brigo com a Juliana, com outra companheira espírita aí, que eu digo para eles, bom, então vocês vão, já vamos estar, eu vou estar do outro lado, e vocês não vão ter descanso aqui também não, tá? Assim vocês não me dão. Brincadeira, assim, mas eu sou feliz, eu vivo com a minha família, não é? Minha família, então, com a família que eu tenho e com o trabalho que eu faço dentro do espiritismo, assim, eu sou feliz, assim. Eu acho que o trabalho, se sentir útil e devolver parte do que a gente recebe, não é? Porque a gente, com todos os ensinamentos espíritas, a gente recebe muito, assim, e devolver parte que a gente recebeu é muito gratificante, não é? Falar com as pessoas, eu gosto muito de falar assim, de tentar assim, ajudar dentro do que eu posso, não é? Não sei, é isso. E fora a rádio, também você é fundador de dois centros espíritas, Rubem, é isso? Ou você só frequenta? Você que toma conta, não é isso? Ah, sim, dois centros espíritas em Montevideo e dois no interior também, viu? É. Em Montevideo, um deles onde eu trabalho, que é o Espaço Allan Kardec, que agora, com o assunto da pandemia, teve das 3 reuniões públicas que tinham, mantivemos só uma. No início íamos suspender, mas depois tinham pessoas que estavam precisando, né, atendimento fraterno e outro tipo de ajuda aí, e a gente continuou com isso. Então eu trabalho no Espaço Allan Kardec de Montevideo e estou apoiando a criação de 2 grupos em cidades vizinhas a Montevideo, que são Atlântida e Solimar. Tá? Então aí eu vou me distribuindo aí. Agora eu estou em Atlântida, onde eu estou tentando fazer um grupo. Eu moro em Montevideo, mas agora estou a 45 quilômetros, que é nesta cidade aqui, Atlântida, onde vamos tentar fazer um grupo que se chama Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. Bacana. Juliano, e você, como que se integrou nisso aí, né? Rádio, que além de frequentar, você já teve essa ideia de ir para divulgação também na mídia? Então, e acontece que a gente, eu senti essa necessidade, né? Como quando descobrimos um medicamento que nos faz tão bem, eu senti que tinha que ajudar a que outras pessoas se sentissem bem. Eu acho que é natural o espírita querer que todos tenham contato com o conhecimento, né? Pelo menos para poder saber o que é, para não ter a dúvida, para não ter essa mistura que muitas pessoas têm, esse preconceito com o espiritismo, pensando que todo espiritismo se trata de magia, ou de cobrar, ou de fazer trabalhos. Então, as pessoas aqui não... Acho assim, no Brasil a gente tem facilidade, você fala de espiritismo e você tem a facilidade de quase praticamente todo mundo saber quem foi Chico Xavier, né? Nosso grande exemplo de humildade, caridade, de amor ao próximo, independente de religião. Então, se você fala assim, não, olha, eu sou da religião, eu sigo o espiritismo, Chico Xavier. Ah, tá, então assim, as pessoas leram, sabem os romances de Zíbia, conhecem, sem ter se aprofundado na doutrina. Aqui, você fala com um vizinho, ou se eu converso com uma vizinha, eu tenho que explicar muita coisa, tenho o medo, porque aí eles pensam que é só Umbanda, que a Umbanda também está bastante, nossos irmãos da Umbanda também têm bastante centros espíritas aqui, mas a gente queria, eu sentia essa necessidade de ajudar as pessoas, né? Por exemplo, assim, um exemplo muito clássico, eu tenho vizinha minha, uma senhorinha de 88 anos, e faz 2 anos desencarnou o filho dela. Então, ela está numa depressão muito grande. Muito antes do desencarne dele, eu conversava muito com ela. E ela é muito católica, então ela não consegue conceber de que o filho dela, por ter várias vezes tentado suicídio, e ela é muito católica, então ela sabe, na cabeça dela, ele errou contra as leis de Deus e que ele está no inferno. E que ele e ela sofre com isso. E eu sinto realmente uma piedade, porque falou, como eu consigo explicar que ela vai reencontrar o filho dela, que ela não está separada dele eternamente. Então, ela me escuta e ela duvida, não consegue muito entrar. Então, eu senti essa necessidade de ajudar as pessoas. Eu acho que isso é de mim. E é como eu falava no começo, como quando a gente tem um comprimido que faz muito bem para a nossa saúde e a gente quer ajudar que as pessoas conheçam que tem essa medicação. Bacana. Comecei no centro espírita, que eu frequento, que chama Fuente de Paz, onde eu me senti muito integrada, tenho certeza que isso já estava programado desde o plano espiritual, me reencontrar aqui, não é casualidade que eu venho do Brasil, quando eu cheguei aqui eu me afastei um pouco da doutrina, de praticar no sentido de ir a um centro espírita, de estar ativa, porque eu tinha 2 filhos pequenos e não ter família, não ter ninguém próximo para me ajudar, eu tinha horários de criança pequena, escola. Então, quando eles cresceram, que eu voltei a pensar, foi a primeira coisa que eu busquei, foi as atividades do Centro Espírita, e me sinto muito feliz. E bacana. Muito legal, né? Rui, você conseguiu entrar aí, Rui? Rui ainda tá... Acho que Rui não conseguiu ainda. Né? Não, o Rui tá dentro, só falta ele conseguir ligar o microfone dele. É, tá no mute. Tá certo. Vamos aí, Rodrigo, falando das pessoas que estão ligadinhas. Só comentar conosco aqui, Jorge, tem uma... A gente tem uma pergunta aqui do ouvinte, uhum, o Daniel. Mas antes da gente fazer a pergunta, só comentar que a Mariângela fala, minha mãe, né? Manda, Jorge, parabéns pela sua filha Juliana. É que ela tá fazendo acupuntura nela. Uhum. Ela colocou a propaganda aqui já da Juliana e colocou. Exatamente. Juliana acupuntura. Juliana, filha do Jorge da rádio. Ela já colocou aqui para fazer propaganda da Juliana. Está curando, né, minhas dores na coluna com acupuntura, hein? E lembrando que Chico Xavier também fazia acupuntura. Ele vinha uma vez por semana para São Paulo para fazer acupuntura, também para reduzir dores e tudo mais. O Petit... Né, o Fernando Petit já pergunta quais foram as maiores dificuldades no início da rádio. Né, eu acho que é legal comentar sobre isso. E a outra pergunta é do Daniel, que ele pegou, esse é mais para o Rubem. Né, gostaria de saber se há um intercâmbio entre espíritas do Uruguai com espíritas do Rio Grande do Sul pela proximidade de desenvolvimento de estudo entre o Brasil. Tem intercâmbio, sim. Alguns através da Federação Espírita Uruguaia, e também tem iniciativas particulares, assim, não é? Por exemplo, o ano passado, 2 pessoas organizaram uma viagem a Porto Alegre para conhecer a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, vários centros espíritas lá. E eu participei de uma viagem a Porto Alegre faz 3 anos também, onde a gente foi para aprender um pouco, para ver coisas que não se fazem no Uruguai, não é? Porque aqui o espiritismo está pouco desenvolvido. Então, a gente tenta tomar os bons exemplos. Eu, particularmente, por exemplo, o ano passado, em Semana Santa, eu estive vários dias em Palmelo, não é? Que é considerada a cidade espírita do Brasil. E foi uma linda experiência, não? Então, a gente sempre tenta aprender assim um pouco mais. Bacana. Legal. Rodrigo, acho que a gente deve entrar no intervalo já. Que horas são? Eu estou perdido aqui com a hora. 8h30. Provavelmente a Graça já tá falando para a gente, mandando aqui para o horário. Mas antes, só comentar aqui também, antes da gente entrar nos comerciais, que talvez a Ana Paula entre também para falar sobre a campanha das mulheres e violências domésticas contra as mulheres. Rapidinho, né, para entrar e falar. Estou esperando ela aqui no Zoom, mas aí provavelmente ela entra mais próximo das 9 horas. O Rogério Copo manda aqui: bom dia, vivencianos. Muito bom saber da divulgação e expansão do Espiritismo para outros países, com o tempo gradativamente levando as mensagens para todo mundo. A Eliane Sela manda: bom dia, vivencianos. Montevidéu é uma bela cidade. Bom dia, Juliana. Ansiosa por ouvir sua história. O Ari Rangel, nosso irmão Ari, manda: bom dia, família vivenciana. Que maravilha ouvir irmãos de outras paragens trabalhando pela divulgação da doutrina espírita. Deus os abençoe muito e um fraternal abraço aos irmãos do Uruguai. O Benedito Figueiredo manda: buenos dias. Bom programa aqui, Juliana e Rubem. Sejam iluminados na apresentação de hoje, fortalecido na fé, levando o cristianismo primitivo no Uruguai, país amigo do Brasil. E realmente é muito legal, né? Só comentando aqui também no YouTube, para não deixar nossos irmãos do YouTube. Renualdo Teixeira entrou mandando bom dia a todos. Renualdo Ferreira, que é lá de Cachoeira do Sul, que é Rio Grande do Sul, pertinho lá do Uruguai também. A Regina Spack mandando bom dia. A Josefina, que sempre está aqui conosco, participando. A Belks também, lá de Caruaru, Pernambuco, sempre participando conosco. A Luciana Helena de Souza. A Adriana Silva. Deixa eu só inverter a câmera, porque agora não estou mostrando no YouTube. Senão o pessoal acha que estou mostrando no YouTube aqui. Então, o Renualdo falou: com esse friozinho, vou assistir o programa debaixo das cobertas, e provavelmente ele deve estar lá tomando o chimarrão dele também, né? Que isso é interessante, né? Porque isso é uma cultura que faz parte ali da zona ali do Paraguai, Uruguai, né? Eu acho que chega até a Argentina também, né? E do Brasil. A história se confunde bastante, né? Porque o Uruguai ele foi colonizado também pelos portugueses na época da colonização do Brasil, né? Que depois houve também essa mudança, né? Esse acordo entre a Espanha e Portugal, envolvendo a Argentina, Brasil, e também com o surgimento do Uruguai. É muito bonito, vale a pena conhecerem o Uruguai. E melhor ainda, né? Saber que existem trabalhos espíritas, centros espíritas, com o trabalho do Rubem e a Juliana e todos os outros espíritas que estão por lá levando o Consolador. Vamos então para os comerciais, ou Jorge? Mas aí o Fernando Petit, ele tinha feito aquela pergunta ali. Não sei se nós colocamos ela para ser: quais as dificuldades para a implantação da rádio no início, Rubem? Bom, eu diria assim, a dificuldade geral assim que tem a divulgação do espiritismo no Uruguai é o materialismo que reina nesses países assim que falamos espanhol, não é? O Brasil, considerado o país mais espiritualizado do mundo, não é, com a presença de muitas religiões, muita espiritualidade, mas os países que falamos espanhol não é a mesma história, não é? Então, eu acho que a principal dificuldade que a gente encontra assim na divulgação é esse materialismo, né? Que é mais presença no Uruguai, na parte sul. Na parte norte, a influência do Brasil faz que as pessoas sejam mais abertas à espiritualidade, não é? Então, por exemplo, assim como os brasileiros têm saído e fundam centros espíritas nos Estados Unidos, no Uruguai, na Inglaterra, em um monte de países, assim, não é? Outra vez eu tava com um colega espírita aqui em Montevidéu, e ele pensando assim, pá, como podíamos divulgar mais o espiritismo no Uruguai para ajudar mais pessoas, não é? E ele dizia, eu tenho a solução, aumentar a população de Ribeira, tá? Foi uma brincadeira, porque a minha cidade, pela influência brasileira, tem mais abertura à espiritualidade, então aí podem surgir mais pessoas que vão ao resto do país, assim, levar o Consolador, não é? Então, essa aí é a principal dificuldade. Já na Rádio Espírita Uruguai, eu não sei, Juliana, o que vai, pode dizer também, mas eu acho que dificuldades a gente encontra as naturais assim, mas é tudo tão bom assim, é tudo tão bom, que as dificuldades a gente passa por elas. Acho que a Juliana pode comentar também em termos de conteúdo, né? Em espanhol, né? Você tem muito conteúdo em português da doutrina espírita. Não, sim, também. Temos, essa é uma dificuldade, claro, nós também, temos, né? Essa dificuldade que, sendo poucos trabalhadores espíritas, não tínhamos tanto conteúdo, né? Então, nós definimos 2 horas de programação em espanhol e 1 hora em português. Por que em português? Uma razão é porque não temos tanto em espanhol, outra é porque no Uruguai moram muitos brasileiros e muitas pessoas também entendem em português. Então, achamos que podia ser também atrativo para as pessoas, não é? Das 2 horas em espanhol, temos, graças a Deus, temos várias pessoas do Uruguai, assim, que têm aceitado gravar os programas, e também temos programas da Argentina, e vem um da Espanha também. Então, entre todos, assim, tentamos nos ajudar aí, tá? E a Juliana e eu, que no início não pensávamos gravar programas, finalmente gravamos, e estamos contentes assim. Então, as dificuldades a gente sempre encontra em todos os aspectos da vida, mas a gente toca para frente e saem as coisas. Não é, Ju? Não sei se quer dizer agregar alguma coisinha aí. Isso. Eu acho que, na verdade, o que a gente mais tem é o apoio espiritual. A gente sentiu isso desde o começo e, sem dúvidas, que no princípio deu um pouquinho de medo ter que aprender tanta coisa, eu que não tinha tanta facilidade com os programas, aprender. Mas o que não faltou foi a ajuda da espiritualidade através de amigos encarnados, né? Eu, ao ser brasileira, busquei muito apoio no Brasil, e tive sempre mãos estendidas em cada detalhe, em cada programinha que eu não sabia usar, o que fazer, me indica. Então, assim, eu tenho uma lista de pessoas, que seria injusto dizer o nome de uma só, de pessoas que nos estenderam as mãos desde o momento que a gente decidiu. A ideia surgiu pelo Rubem, que perguntaram, né, como surge a rádio, e o Rubem acho que percebeu que eu também tinha essa necessidade de ajudar na divulgação da doutrina por aqui, e não tinha nenhuma outra ferramenta, a gente não tinha nenhum jornal, rádio, e era um momento que tantas rádios já no Brasil, eu já acompanhava algumas, e aí o Rubem mesmo voltou da viagem, que ele falou assim, vamos montar uma rádio? Eu falei, vamos. E aí foi, sabe, arregaçar as mangas e mão na massa, vamos trabalhar e a rádio vai sair. E estamos nessa, nossa, só esclarecendo a todos os ouvintes vivencianos, que na verdade a rádio é muito novinha, a rádio está com 3 meses e meio, e essa semana a gente está para completar aí já 20 mil acessos no nosso site, então a gente fica muito feliz que as pessoas têm entrado, e devagarzinho eu acho que o conteúdo vai chegando. E qual o link do site para divulgar? É radioespiritauruguai.com. Legal, vou pôr aqui também, pessoal. É a página. E a gente está também no radios.com.br, né? O aplicativo gratuito aí. Porque muitas pessoas que estão no interior, por exemplo, meu marido, ele está no meio da fazenda em Goiás. Então, como ele não acessa muito pelo site, ele acessa pelo aplicativo que pega melhor e ele escuta a rádio lá. E assim, eu acho que tem uma historinha que eu queria contar antes do intervalo. para vocês terem noção de como a espiritualidade trabalha, né? O Rubem, ele é muito organizado, muito mais que eu. Então, quando ele falou, vamos criar a rádio e começamos a ver que precisamos programa, ele falou assim, vamos inaugurar, isso foi agosto do ano passado. E ele me disse, vamos inaugurar a rádio dia 15 de março. Eu falei, ai, Rubem, já vamos colocar a data, está tão longe. Não, dia 15 de março inauguramos a rádio. Tá bom, né? Anotei, falei, vamos trabalhar sobre essa data. E realmente conseguimos cumprir o prazo, colocar no ar no dia 15 e tivemos uma reunião para fazer. Foi a única vez que a gente fez ao vivo para dar as boas-vindas e tal. Nossa rádio é praticamente tudo programas gravados. E aí a gente, uns dias depois, paramos para analisar como a espiritualidade trabalha, né? Estávamos inaugurando um novo meio de divulgação que surgia no Uruguai, 2 dias depois que começava a pandemia, onde todos os centros espíritas estão fechados até hoje. Então, assim, não é casualidade, né? A gente sabe que o plano espiritual não existe casualidade, existe causalidade. E a gente surge para levar, a gente tem o estudo do Evangelho no lar 3 vezes por semana, que eu acho que é uma ferramenta que todos os espíritas têm que aprender. Então, a gente ensina desde o passo a passo, né? E as pessoas saberem trazer a espiritualidade para dentro do seu próprio lar, não sentir tanta falta do centro espírita, trabalhando... De tirar do nosso caminho. Opa, fazemos isso dentro das casas espíritas. Entrou aqui justamente a rádio. Dentro dos nossos templos mais sagrados. Pronto. Aí nós estamos justo no horário que o Rubem falou, a gente tem 2 horas de programação em espanhol e 1 hora em português. E é o Evangelho na Rede que está passando agora. Bacana. Justamente agora, eu tava coloquei o link aqui para o pessoal escutar. Obrigada, Rodrigo. E também divulgamos aqui na nossa rede social e nas nossas redes aqui também. Rodrigo, antes da gente ir para o intervalo, só queria anunciar que no dia 19 de julho nós vamos fazer um arroz carreteiro lá na AME, arroz carreteiro solidário, mas não vai ser todo mundo para ir lá, só para retirar, né? Então, dia 19 de julho, horário de retirada das 11h30 até as 13 horas. E só ligar para, custa R$15, só ligar para a gente lá para encomendar, né? 3936-1625, ou então celular 991-390582. 991-390582. Aí você combina lá o jeito que quer pagar. Basta encomendar, ligar para lá, né? Para participar, que a AME está fechada, mas continua com todas as despesas lá, a gente tendo o que fazer. Inclusive quando acabar essa pandemia, muita gente vai se surpreender também com o nosso galpão lá que a gente está fazendo para depois fazer reuniões, fazer almoço, fazer jantares, fazer encontros, essas coisas assim. E a gente continua trabalhando nisso também durante a pandemia. Então, por isso que a gente tem feito, esse mês nós fizemos a bolinha caipira, né? Foi muito legal. E agora no dia 19 vamos fazer o arroz carreteiro e, por favor, se vocês puderem, adquiram seus convites aí, o arroz carreteiro é delicioso, né? Vamos para o intervalo então, Rodrigo? Vamos. Aqui a gente vai então com a música para Semente da Verdade, Grupo Castelã, né? E antes a gente vai soltar a vinhetinha aqui para vocês do momento musical. Momento Musical, oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando céu e a serra, venho me descendo o chão a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir. Como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, como o sol pela manhã vem chegando lentamente. Ela também vai aos poucos clareando nossa mente. Mostra que somos apenas uma parte de um todo. Que o importante não é ter, mas sim buscarmos o ser. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Estamos aqui hoje com os nossos irmãos Rubem e Juliana, lá de Uruguai, lá de Montevidéu, falando sobre a divulgação espírita no Uruguai. Eles são fundadores da rádio espírita, da primeira rádio espírita lá do Uruguai, e estão contando para a gente a experiência de divulgar o espiritismo lá em terras uruguaixas, como falam lá os uruguaios, né, Rubem? Eu acho que o Rui também já entrou, né? O Rui entrou aí. Vamos dar um bom dia aí para o Rui. Bom dia, Rui. bom dia, Rui. Meus amigos vivencianos. Bom dia ao Rubem, à Juliana, Felipe, lá do Uruguai. É um prazer imenso conversar com vocês e saber que o espiritismo também está saindo do Brasil para ir para o Uruguai. E outra, nós temos muito, foi falado, mas nós temos muito centro espírita em Cuba, viu, Rubem? Nós temos 7 centros espíritas em Cuba funcionando também. E lá foi muito bem aceito o espiritismo lá em Cuba, né? Sim, e um bom dia para vocês, um bom dia aos nossos ouvintes e também aqueles que nos veem através da web rádio e da webcam. Um bom dia, Rodrigo, bom dia, Jorge, bom dia, Carlos, bom dia, o Carlos Henrique que está aí no som, e um bom dia a todos. Eu peço desculpa por entrar atrasado aqui, porque eu estava com dificuldade para entrar no programa. Um bom dia. Mas é culpa, então, mas Rui, viu, Rui? Culpa ser o estagiário. É culpa do Rodrigo. Essa aí é culpa do Rodrigo. Rodrigo, não é sua, não. É culpa dele. Pode botar a culpa nele, que é ele que é culpado. Se não der certo as coisas da gente, é ele que tem. É sempre o estagiário. Toda estagiário. Semana ele muda. Toda semana ele muda aqui o sistema, então fica complicado, né? Uhum. E eu entrei no que ele pediu umas 10 vezes e não consegui entrar. Agora entramos e estamos aí. Um bom dia, então, a todos, e vamos continuar o nosso programa Vivência Espírita. E o pior é que é verdade, é verdade mesmo. A gente mudou, acho que foi uns 10 sistemas. O Rui fica perdido lá. Rui, mas você tinha uma pergunta para fazer para o Rubem, para Juliano, sobre umas pessoas aí importantes. Uma pessoa importante aí do Espiritismo do Uruguai é dona Aurora de los Santos Silveira, que em 1944 ela fundou o primeiro centro espírita, mas antes ela ficou 6 meses presa por causa que ela fazia cura, dava passe, e então ela foi presa por exercício ilegal de medicina. Mas mesmo assim, ela passou necessidade, passou fome, mas não desistiu de ser espírita e não desistiu dos seus trabalhos. E ela faleceu agora em 1969, onde ela teve 7 filhos que passaram muita necessidade por causa do espiritismo. Agora, 1969? Eu não sei se o Rubi conhece a história, né? A Juliana... Sim. Então é muito bonito contar a história da dona Aurora de los Santos Oliveira. Ela criou o primeiro centro espírita, que já foi falado, Hacia la Verdad, e tem 74 anos de existência de centro espírita aí em Montevideo, né? Bom dia, Rui. Bom dia, Rubem. A gente percebe que você tem muitos dados do Uruguai, não é? Bem informado aí. Eu primeiro queria dizer que você falou do espiritismo em Cuba. Eu queria comentar que nós temos grupo em WhatsApp, assim, onde fazemos estudos também, e participam várias pessoas de Cuba, por exemplo. Tá? Então, eu estou em contato assim com eles. E, se me permitissem, primeiro, eu queria dizer duas coisinhas antes de responder esta pergunta do Rui. Do bloco anterior, uma é o que a Juliana falou, assim, da inauguração da Rádio Espírito Uruguai, não é? Como não confiar no trabalho da espiritualidade, não é? Nós começamos com a ideia em agosto e a rádio inaugurou em março. Quando foi inaugurada em março, desculpem o meu português. E quando nós inauguramos a rádio, tinha 2 programas espíritas numa rádio comercial aqui. Um se chamava Voz Espírita e outro chamava-se Caminho Espírita. Eram 2 programas de meia hora cada um numa rádio comercial. E mesmo com todos esses meses de antecedência que a gente começou a trabalhar, essa semana, quando a Juliana falou que começou a Rádio Espírito Uruguai, começou a pandemia aqui no Uruguai, foram clausuradas as atividades em quase todas as casas espíritas. E essa semana também, pela pandemia, a rádio resolveu deixar de emitir esses 2 programas assim, espíritas que tinham aqui. Então, por isso eu digo, como a gente não confiar na planificação do plano espiritual, não é? Porque na mesma semana que os outros 2 programas espíritas que tinham desaparecem do ar, começa a Rádio Espírita Uruguai e fecham as atividades de quase todas as casas espíritas. Então, ela veio preencher um vazio aí que tinha ficado, né? Mesmo com toda essa antecedência. Por isso eu digo, é lindo essa comprovação, assim, né? E a outra coisinha que eu queria dizer, que a Juliana também falou no bloco anterior, que a gente começou a conhecer pessoas de rádios espíritas que ajudaram muito, Rodrigo e muitas outras pessoas também. E aí a gente começou uma pesquisa para saber onde tinha rádios no mundo, assim, não é? Foi assim que a gente detectou, digo, está no Brasil, onde está super desenvolvido o espiritismo, né? Com toda a mídia que tem, mas também ficamos sabendo que tinha na Colômbia, no Equador, no Peru, nos Estados Unidos, na Argentina e no Uruguai. 7 países. Desses 7 países, nós formamos um grupo no WhatsApp também, que chamamos Rede Mundial de Emissoras Espíritas, onde participamos mais ou menos 28 representantes de 28 rádios ou programas espíritas de 7 países. Esta semana eu fiquei sabendo também que tinha uma rádio na França, mas ainda eu não tive oportunidade de entrar em contato assim com essa rádio espírita. Mas nós pelo menos estamos em contato, acho que um grupo assim, que onde a gente também, como em outros, tem a possibilidade de exercer essa ajuda que a gente sempre recebe e fornece também, né? E o legal que eu queria comentar, aproveitando esse gancho, Rubem, que eu conheci o Rubem assim, ele entrou no site do Vivência Espírita, entrou em contato, mandou uma mensagem dizendo que estava com essa iniciativa de, isso acho que quase um ano antes de vocês lançarem a rádio, dizendo que era lá do Uruguai, que estava com essa iniciativa de montar a rádio espírita, e foi quando a gente trocou os WhatsApp e começou a conversar. Foi justamente assim, pela iniciativa do Rubem de entrar nas rádios e entrar em contato com todas as rádios espíritas espalhadas pelo mundo. E montar essa iniciativa, que é uma iniciativa em paralelo à Rádio Espaço Espírita, que é a Rede Mundial de Rádios Espíritas. Vocês estão fazendo mais ou menos a mesma iniciativa que a PUL Brasil fez aqui com a Andréa, que foi juntar todas as web rádios espíritas do Brasil e compartilhar conteúdos, porque eu acho que a mesma dificuldade que vocês têm, a gente também tem, no sentido de gerar conteúdo também para as rádios, né? E isso foi até uma pergunta do nosso ouvinte aqui, no Twitch, que foi o Marcos. Olha, já está vindo pergunta pelo Twitch, hein? Tem gente que nem conhece o que é Twitch ainda. Depois entra no link aí pelo nosso site. Foi o Marcos Gael Gama que entrou aqui, tá prestigiando a gente aqui pelo Twitch. Ele perguntou se existem músicas espíritas no Uruguai, grupos que criam música, que nem aqui a gente tem o grupo Castelã, se aí no Uruguai tem algum grupo espírita que toca em músicas em espanhol e tudo mais. Não temos aqui ainda. Em espanhol é muito pequena a produção de música espírita, muito pequena, assim, né? Nós até já tínhamos convidado, assim, depois a Juliana pode falar, eu acho, cantantes espíritas brasileiros para irem nos encantar lá no Uruguai, né? Mas nós não temos, não. Então, Rodrigo, desculpa, vou responder ao Rui, desculpe. Desculpa, eu sou interrompi. Eu sou o Rui. Mas falando um pouquinho de Aurora, não é? Aurora de los Santos é da mesma cidade que eu estava contando faz um pouco, da cidade de Ribeira, fronteira com o Brasil. Ela representa a segunda fase do espiritismo no Uruguai. O Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita, foi publicado, como sabemos, em 1857, não é? 7 anos depois, 1864, se formava o primeiro grupo espírita no Uruguai, na cidade de San José, São José, que fica a 100 quilômetros de Montevideo, e aí começou a primeira etapa do espiritismo no Uruguai. Tinha até revista espírita nessa época. Só que depois, bom, desapareceram esses grupos. Tem um período no tempo assim que a gente não tem notícias de grupos espíritas, e depois, com a presença de Aurora de los Santos em Montevideo, aí começa a época moderna do espiritismo no Uruguai. E, como você falou, ela fundou o Centro Espírita Hacia la Verdad, que é o mais antigo e único centro espírita grande aqui, tem capacidade para umas 250 pessoas, mais ou menos, tem 74 anos. E sim, a Aurora de los Santos, ela tinha mediunidade de cura e ela foi presa várias vezes por exercício ilegal da medicina, assim eles chamavam o que ela fazia, não é? Porque como ela conseguia bons resultados, e eles não entendiam, então isso aí estava fora da lei, digamos, para eles, né? Mas ela persistiu e foi assim que fundou o primeiro centro espírita e que é uma, tem sido uma referência por muitos anos aqui no Uruguai, né? Mas o Rubem, eu fiquei surpreso de saber que no Uruguai é obrigatório o ensino da língua portuguesa nas escolas? Sim, faz vários anos. Eu não peguei essa época, eu sou, não é, um pouquinho mais velho, mas desde que começou o Mercosul, começou a ser obrigatório aqui. E é recíproco, né? Porque aqui também o espanhol é uma língua também que a gente estuda nas escolas. É legal ver a reciprocidade, né? Não, e tem outra coisa interessante, viu, Rodrigo? E viu, Rubem? Eu tinha curiosidade em saber o que significava Uruguai. Ah, e ficou sabendo? Eu fiquei. Onde mora o pássaro. Ah, muito bacana, né? Rio dos Pássaros Pintado. Então é interessante a gente saber, porque a gente desconhece muito aí a... A gente conhece mais a história dos Estados Unidos do que a história aqui da América Latina, inclusive do Brasil. Eu, fazendo uma pesquisa para falar com vocês, eu fiquei surpreso de ver quantas coisas bonitas aconteceram no Brasil e quantas coisas bonitas aconteceram também no Uruguai, que em 1927 as mulheres tiveram o direito de votar, né? E aqui no Brasil demorou mais. Então, a gente vê que o Uruguai é um país bastante desenvolvido e que a gente precisaria, nós como brasileiros, precisaríamos conhecer bem a nossa América Latina, que é muito pouco conhecida. Bom, ficamos às ordens, esperamos vocês por aqui, com os braços abertos aí. Quando eu for aí, eu já sei que eu vou, as minhas palestras vão ser todas musicais, porque como não tem muitas músicas aí, a gente faz muitas palestras musicais, então vão ser palestras musicais, hein, Rubem e Juliana? Legal. Rodrigo, alguém aí para você? Sim. É interessante, né, Rubem? Só comentando, porque quando eu estive aí, eu queria contar a experiência um pouco da... Eu fui muito bem tratado, tá? Assim, por um carinho enorme do Rubem, da Juliana. Então, assim, eu acho que foi uma experiência muito legal. Agora não me lembro qual dos centros espíritas que é o nome dele, Rubem, se puder falar. Que é o que eu tive lá presente. Espaço Allan Kardec. Espaço Allan Kardec, sim. E o que eu mais gostei foi a simplicidade, que é o que o espiritismo tem hoje no movimento espírita brasileiro, perdido um pouco a essência, que é a essência que a gente vê do espiritismo mineiro, a simplicidade, né, do centro espírita ser uma casa, ser uma coisa simples e não aquela coisa luxuosa, grande, que aí sai até ao encontro, vai de encontro, ou seja, contra os ensinamentos que a gente tem de Allan Kardec, de ser uma coisa pequena e aí se dividindo e se multiplicando, né? Então isso eu vi no com vocês, uma coisa simples, uma coisa acolhedora para as pessoas que têm necessidade de não se sentirem mal em entrar num centro espírita. E também uma coisa que eu achei curiosa do também aí do movimento espírita do Uruguai é que ele é mais ligado ao lado científico, né? E aí eu queria saber por quê, que você pudesse esclarecer um pouco mais por que esse lado científico é mais explorado no Centro Espírita do Uruguai do que o lado religioso. Você até comentou um pouco no início, mas para esclarecer aí para os nossos ouvintes. Claro, não, acontece que... Está chovendo aí? Como eu falei hoje, o Uruguai é... Então, pode falar, pode Uruguai falar. É muito... Pode falar. Pode falar, Rubio. Ah, desculpe. Como eu falei hoje, o Uruguai é um país muito materialista, não é? E, por exemplo, aqui a medicina, a psicologia, fornecem ensinamentos também materialistas, assim, entendendo por materialismo o que se refere a esta vida material, não a vida espiritual. Então, quando as pessoas, às vezes a gente escuta o argumento, não, eu sou muito científico, não, eu sou muito racionalista, bom, chegaram no lugar certo, o espiritismo é científico, o espiritismo é racionalista, entendeu? Então, nós exploramos isso porque tem muitas pessoas que duvidam, não é? Como as pessoas dizem assim, muitas delas, a ciência não provou. Não, e a gente diz, a ciência provou, tem muitos científicos muito bem conceituados que provaram o que diz o espiritismo, não é? Que provaram, na época de Kardec, por exemplo, temos o matrimônio Curie, os dois prêmios Nobel, temos o Charles Schett, prêmio Nobel de Medicina, o William Crookes também. Sim. Tem um monte de científicos assim, bem conceituados, que provaram o que diz o espiritismo. Basta abrir a mente e abrir o coração para esta nova doutrina, não é? Mas muitas vezes as pessoas nem querem abrir assim a sua mente. E é uma coisa que eu defendo. Claro, é uma porta de entrada. O que eu reparei, vocês não deixam Jesus de fora do Centro Espírita. Né? É uma abordagem que vocês fazem como porta de entrada. Né? Porque não tem como excluir Jesus da doutrina espírita. Né? Porque o espiritismo ele é cristão, é como o Chico fala. Cristianismo, ou até a codificação fala, né? O espiritismo é cristão, é como se fosse um pleonasmo, né? Que nem subir para cima, descer para baixo, né? Não tem como excluir Jesus da doutrina espírita, porque a ciência sem a parte moral, ela pode construir um avião como pode construir uma bomba atômica, né? Então a parte moral é muito importante para a ciência. E eu vejo que vocês tratam isso como uma abordagem, né? Para a pessoa começar a conhecer e começar a se desenvolver moralmente para sair do materialismo, que é o que o espiritismo luta contra, né? contra o materialismo e contra o ateísmo, para que as pessoas possam se espiritualizar. Não é uma religião, né? Como diz o Leon Denis, não é? O espiritismo é a única... só o espiritismo consegue satisfazer ao mesmo tempo a razão e o coração, não é? Então, a razão através das pesquisas científicas e o coração através do evangelho, né? Outra coisa também que a gente consegue entender dentro da doutrina espírita é que a própria doutrina espírita, quando ela surge, a gente vê que a abordagem dela é científica e filosófica, porque se a abordagem inicial fosse religiosa, todos aí iam achar que era mais uma religião que estava surgindo, como surgiam tantas religiões naquela época e até hoje surge. Então, a primeira abordagem mesmo da doutrina espírita é filosófica. Ela atrai muitas pessoas por essa abordagem, porque a maioria das pessoas que vão para o centro espírita, procuram o centro espírita, procuram o espiritismo, elas já são 90% já são de outras religiões. Então, o que atrai ela é algo diferente que elas não viram em lugar nenhum. Então, a primeira abordagem é essa. Agora, Chico Xavier dizia, se você tirar Jesus do espiritismo, sobraria uma meia dúzia de intelectuais só. O espiritismo não estaria do jeito que está se não tivesse Jesus. Não existe espiritismo sem Jesus. Então, quando a gente vê o aspecto moral e o aspecto caridoso, aí a gente vê Jesus. Então, por mais que a casa seja uma casa que mostre muitas coisas no aspecto científico e filosófico, se ela tem o trabalho social, se ela tem o trabalho de caridade, Jesus está ali como a principal representação. E é isso que Chico falava para a gente, né? Você tem que fazer esse trabalho de caridade, senão não tem sentido a gente intelectualizar todo mundo, porque sem o amor, sem Jesus, não tem jeito. Vamos ver quem está aí, Rodrigo? Vamos. Quem está participando aqui conosco, né? E vou até colocar aqui. Quem está participando aqui conosco no YouTube é o Ari, a gente já tinha comentado, o Benedito também, o Ed Moreno entrou aqui mandando bom dia, meus nobres amigos, Rui, Jorge, Carlinhos, Rodrigo e todos os vivencianos. Programa hoje... tipo exportação, exportando de fora. A Cristina Amaral mandando bom dia, o Lúcio Silva, que trabalha aqui também, mandando bom dia, amigos vivencianos, e o Milton Baruel, lá do Paulo de Tarso, também está excelente as preleções da Escola de Paz, né, todo sábado de manhã, aí, às 9, que agora vai passar a ser 9h20. Quem entrou aqui no YouTube, no Facebook, quem entrou aqui no Facebook Live, foi a Arlete Calvalhari mandando bom dia. A Josefina, ela mandou uma mensagem e disse: realmente nada vem por acaso, ainda somos muito pequenos para entender os desígnios de Deus. Foi por acaso, foi por causa da pandemia que estou tendo toda a informação sobre o Espiritismo. Parabéns a vocês, meus irmãos do Uruguai. Que Deus e toda a espiritualidade possam ampará-los na divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Legal, né? A Vilma também, lá de Leme, mandou mensagem. A Rosana Pulcino, lá na casa da Marcela, mandando mensagem aqui também, participando. Lembrando que quem ligou pra gente foi a Dina lá do Paulo de Tarso. Ela ligou e falou: está ligada no programa, gostando de conhecer o Espiritismo no Uruguai, muito feliz em ver todos bem, gosta igualmente de todos do programa, graças a Deus, continua trabalhando bastante, mas não perde um programa. Ótimo domingo, Deus abençoe a todos. Te agradece a Dina lá, que sempre participa com a gente, né? Jorge, Rui. Isso, nós vamos... Rui, quer falar? Rui, você tá sem microfone aí, Rui. Acho que tá no mute. É só tirar do mute, Rui, para falar. Mas o que eu queria perguntar para o Rubem e para a Juliana é que eu li a entrevista com a diplomata Simone Privato Gordanich, que diz que é espírita e o espiritismo para ela é uma das coisas mais importantes na vida dela, mas ela citou vários livros, vários autores e não citou Chico Xavier. E eu estava fazendo uma pesquisa e estava vendo aí que é muito pouco conhecido o Chico Xavier, que aqui no Brasil ele vendeu 35 milhões de livros, escreveu mais de 500 livros e não é conhecido no Uruguai. Existe alguma resistência com relação a Chico Xavier por causa da sua humildade, simplicidade? Não, Rui, muito pelo contrário. Todo mundo que conhece Chico Xavier gosta muito, sim, gosta muito. Semana passada, justamente, eu preparei uma palestra num dos grupos que a gente estuda assim à distância, da vida e obra do Chico, mas não tem essa resistência, não tem. Ele é muito ótimo querido, saber. Muito querido. Muito legal. Rui, é bom só lembrar também que temos muitos livros do Chico traduzidos a espanhol, como a muitos outros idiomas também, né? Mas são obras que a gente estuda, pelo menos nas casas espíritas que eu conheço daqui de Montevideo. A gente tem, eu cuido da livraria do Centro Espírita e temos várias obras para vender do Chico. E realmente, a gente tem um reconhecimento muito grande por todo o trabalho que ele fez e por toda a literatura que chegou através da grande mediunidade dele, né? E a Simone faz um trabalho bom dentro do espiritismo aí no Uruguai? A Simone, que é diplomata de carreira... Eu acho que ela hoje ela mora no Brasil. Eu acho que ela nascido aqui em São Paulo? Acho que ela mora no Brasil agora. Então, tem morado no... Rui... Eu vou comentar um pouquinho do que sei. O Rubem teve mais contato com a Simone, mas eu acompanhei ela um pouquinho aqui no Uruguai, acompanho ela agora que ela voltou ao Brasil. Simone, sendo diplomática, viveu alguns anos aqui, não sei quanto tempo, e ela foi a grande responsável da pesquisa muito detalhada, que foi que descobriu a adulteração da Gênese, né? Ela esteve em Paris, fez toda uma pesquisa, ela e também a Confederação, creio, da Argentina. Foi quando se descobre de que a Gênese tinha uma adulteração. Então, ela fez um trabalho de pesquisa excelente e depois ela publicou também um livro baseado nesse trabalho, que foi O Legado de Kardec. Não sei o que você queira acompanhar a Simone. Eu sei que ela foi bastante influente no movimento aqui, né, Rubem? Ela trabalhava no Centro Espírita. A Simone, eu acho que é uma grande divulgadora do espiritismo, não é? No caso do Uruguai também, ela divulgou muito. Ela trabalhava no Centro Espírita aqui, que foi o Centro Espírita Redenção. E até março do ano passado, ela morava aqui. Aí eles, a família toda voltou a morar em Brasília, não é? A última palestra dela, justamente aqui no Uruguai, foi no Espaço Allan Kardec. Ela participa de um programa da Rádio Espírito Uruguai, em espanhol, e ela está sempre presta a se ajudar, e eu estou em contato com ela. Ela sempre... Ela, para mim, ela é uma grande divulgadora assim, do espiritismo. Sim, eu sempre assisto aos vídeos dela também, que é postado pelo pessoal aqui no WhatsApp. Também acho que é uma pessoa que a gente podia convidar, inclusive, para vir aqui para fazer uma entrevista. Para falar sobre isso, para falar. falar sobre isso, Rodrigo, para falar sobre o legado de Kardec mesmo. E aí, quando o Rui falou dela não ter citado o Chico, às vezes, na entrevista, foi uma coincidência. Porque quem fez um livro e quem faz o trabalho como ela faz... É. Tem que ser uma pessoa ligada a Chico Xavier. Não tem jeito. Entendeu? Porque essa descoberta está ligada diretamente na... diretamente, digo assim, mas paralelamente está ligada aos ensinamentos de Chico Xavier. Porque isso é muito importante para o passado, essa descoberta dessas adulterações que aconteceram. Inclusive, a gente sabe que a própria Federação Espírita Brasileira está contra isso, né? A gente sabe que é verdade... mas a federação está contra isso. Então é muito mais, assim, a gente vê um aspecto até político entrando dentro do espiritismo. Só para falar isso também, essa semana nós vimos uma entrevista do presidente da Federação Espírita Francesa denunciando o elitismo, o eletismo dentro da doutrina espírita no mundo, principalmente no nosso Brasil, né? Então a gente vê essa sequência de fatos e o livro Legado de Kardec é muito importante para a gente ver o tanto que o eletismo afeta o espiritismo, desde aquela época. Era um jogo de interesse muito grande para poder você dizer que o espiritismo é uma coisa, quando na realidade é outra coisa, né? Ou então você querer adulterar, querer mostrar coisas diferentes ali dentro, é para levar a comercialização dentro da própria doutrina. E que hoje a gente vê isso. Queira ou não queira, doa quem doer. Está cheio de gente vendendo o espiritismo aí. Tá cheio de gente, né, vendendo espiritismo. Então, não, um livro desse vem mostrar realmente por o que dinheiro, é o espiritismo. Né? Essa é a questão. Às vezes por notoriedade também, né? A moeda não é só dinheiro, né? Então, esse é o ponto. Aí vai falar, mas o Chico sempre ia na televisão, sempre ia aparecer, mas ele sempre colocava o espiritismo na frente. Ele sempre ia com o objetivo de divulgar o espiritismo, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar isso. Eu tenho um livro da Nena Galvez que mostra... Isso. Ah, tudo bem. Ia falar nela. O Chico, que sempre recebi o Chico em São Paulo. E ele foi no programa da Hebe. Né? A Hebe é uma superstar, vamos dizer assim. Tinha uma notoriedade muito grande e sempre teve no Brasil. E, ou seja, os programas, quando você é convidado para um programa de televisão, geralmente eles pagam para o entrevistado, né? Eles vão lá e pagam. Dá o cachê. Dá um cachê por ele ter participado daquele programa. Isso é natural dentro da TV brasileira e acontece até hoje com muitas pessoas que vão, inclusive espíritas, né? Que vão aí em TV reconhecidas. Na época, acho que ele estava na Band, se não me engano, que fez aquela entrevista junto com a Nair Belo. E ela mostra no livro o cheque de 1 milhão de cruzeiros que o Chico Xavier recebeu, que ele, na hora que recebeu, entregou para a Nena Galvez e pediu para repartir com o Rio de Janeiro, com a Suzana do Rio de Janeiro, parte para ela e parte para a Nena, e investir nas obras sociais. Não ficou com um centavo. Eles não descontaram o cheque e ficaram com o cheque como prova que o Chico fazia isso. Então, assim, ou seja, ele ia para divulgar o espiritismo e mesmo o cachê que ele ficava não ficava para ele. Né? Então a questão é, e mesmo assim ele passava todas as obras dele para obras sociais de outros e não das suas próprias obras sociais, né? Então isso é legal não ficar só num livro, né? A gente destacar isso como um exemplo, como ele sempre foi. Rodrigo, só para complementar um pouquinho essa história, ele não aceitou o cachê da televisão, ele não aceitou. Sim. O que aconteceu foi quando acabou o programa, a Hebe deu um cheque dela para ele, falou, você, isso não é cachê, Chico, isso aqui é para suas obras. Tá? Aceite, por favor. Ele, para não deixar ninguém constrangido, ele aceitou, aí depois entregou para dona Nena Galves. É verdade. Então, Nena Galves, né? Então, agora essas histórias do Chico era direto, né? Ele tinha gente ali e tem a história de um relógio mesmo, que a pessoa chegou e deu um relógio de ouro para ele ali, em agradecimento a cartas que ele tinha recebido. Ele deixou o relógio ali na frente, em seguida apareceu uma mulher dizendo que ela estava perdendo a hora de tomar os remédios dela porque ela não tinha relógio na casa dela. Ele, no mesmo instante, já entregou o relógio para a mulher. Falou, não, está aqui agora, você não vai mais perder a hora, está aqui o relógio. Quer dizer, e fora, a gente conhece, a gente que estuda bastante as obras, estuda a vida de Chico Xavier, vocês sabem que eu sou um chiquista, né? Eu sou chiquista. Eu estudo bastante Chico Xavier, divulgo bastante as obras e a própria figura do Chico Xavier. A gente conhece vários casos de terras imensas que ele recebeu. Ele saiu da União Espírita Mineira por causa da doação gigante de terras que ele recebeu. Ele recebeu as terras, registrou para a União e já saiu dali para não ter compromisso recusou. Com isso. Ele demissão na hora. Ele recusou, né? Ele não queria receber essas terras. Né? Aí a Comunhão Espírita de Uberaba obrigou ele a receber. Ele falou, não, a gente vai receber sim. Aí ele falou, então vai receber sim. Ele aceitou, no dia seguinte ele saiu do Centro Espírita. Pediu demissão da administração e foi para outro lugar. Só para não se comprometer com nada dessas coisas, né? Conseguiu passar a vida toda dele assim. Mas é legal a gente falar de Chico, puxa, é legal demais. Mas vamos tocar para frente aí, Rodrigo, que a gerente aqui já está reclamando a Graça... que a gente não passou para o Vergi Gavalho. A Graça já está falando, intervalo aqui. Então a Rubens, a Deli falou, Rubens, Juliana, bom dia. Ela deixou uma pergunta que a gente pode fazer depois do momento de Gavalho. Como é feita a preparação dos trabalhos das casas espíritas através dos cursos como aqui, né? Parabéns pela iniciativa e divulgação da doutrina no Uruguai. Então a gente volta aí depois dos comerciais. Eu vou passar só o comercial aqui dos patrocinadores. E aí a gente já coloca direto o momento de Gavalho. Rubens, Juliana, acho que já está mais acostumado, que ela sempre assiste aqui os programas, sempre comenta. Mas o momento de Gavalho, a gente vai colocar um aqui o momento da espírita. Que chama Dias de Desafios, né, para você escutar e depois comentar para a gente, tá bom, vocês? Então, até mais. Agora a gente vai soltar qual a música, Jorge, só para forçar? A música agora você coloca aí essa... Já é Tempo. Já é Tempo? Ok. Irmão Jacob. Centro Espírito Irmão Jacob. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Quase me perdi.

Eu resgato da mensagem que é muito importante, duas palavrinhas que ele deixa, né? Ter coragem e fé. É importantíssimo, e eu acho que é uma bênção a gente poder ter nesta encarnação o contato e o aprendizado da doutrina espírita, que nos esclarece, nos tira essa lente distorcida que tínhamos da vida e nos fala da certeza da vida futura, né? Porque o materialista que não acredita nada mais além da morte, fica muito difícil ele ter coragem e fé. E fica só a sensação de castigo. E quando a gente consegue compreender de que tudo que passamos aqui tem uma finalidade, que Deus é Deus Pai de amor, de bondade, de infinita bondade, e que é para nossa aprendizagem, nosso aprendizado, é muito importante, né? A gente aproveitar cada instância, que aqui não é só um rio calmo, e que sim, estamos num planeta de provas e expiações, e vamos passar por elas para aprender, mas não estamos sós, nunca. Legal, muito, né? Bacana. Vamos encerrando, Rodrigo? Vamos sim, vamos encerrando aqui o momento de Gavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então são 9 horas e 49 minutos, esse é o programa Vivência Espírita e a gente está hoje aqui com a Juliana e o Rubem lá do Uruguai, lá de Montevidéu, comentando sobre a divulgação espírita, né? Então quem entrou aqui e comentou aqui com a gente também foi a Claudinha Ribeiro, manda bom dia a todos os vivencianos, que belo programa como sempre, muita instrução, conhecimento e gratidão. A Elza Batista, olá, tenho saudade, guiando os espírita, usando casa simples para fazer a sessão, podíamos assistir gratidão, eu não entendi muito bom. Ah, Jorge é a maçã. A Elza, maçã. Jorge e maçã. E maçã. Ah, sim, a Elza lá, maçã. Uhum. um abraço lá pro Jorge. É que a maçã, a nossa maçã, o nome dela é Elza. O nome verdadeiro dela é maçã, mas a gente de vez em quando chama ela de Elza. Né? Mandando um abração lá pro Jorgeão. A gente tá com saudade das almôndegas, né? Uhum. Que ele prepara aí nas macarronadas, né? Macarronadas, dos eventos que a gente que fazem aqui, né? A Yolanda também falando, excelente pergunta do Sr. Rui sobre a literatura do Chico, o espiritismo sem Chico não é 100%, né? Não é 100% espiritismo. O Silvio, que é um amigo nosso, sempre está aqui, manda bom dia. Ainda estou encarnado, ó, e também não fui abduzido, ele falou aqui. Brincadeiras à parte, desejo a todos uma semana que se inicia muita paz, alegria aos corações. E ele recomenda a todos lerem o livro Nosso Chico, lá do Saulo Gomes. Realmente, é um livro muito bom, que conta aí, o livro mostra com maestria uma grande parte da vida do Chico Xavier. É um livro novo e eu recomendo também a todos que lerem esse livro. Porque, que nem o Jorge comentou, das terras, ele viu, ele pegou o processo, ele pegou as cartas que Chico escreveu, ele foi lá em Goiânia, onde as terras foram doadas, foi saber o que aconteceu. E por incrível, depois essas terras teve problemas de invasão. Então o Chico estava correto em não querer receber essas terras, que o Centro Espírita recebesse essas terras, porque ainda teve que entrar com um processo para poder voltar. Então o Centro Espírita teve que doar parte dessas terras, né? Ou seja, gerou muito dor de cabeça lá na frente. A Valéria Gonçalves também entrou aqui, coisa linda, que é lá do Rio, né? A gente tinha comentado a participação dela. A Neide Rodrigues falou, o programa está excelente, é muito bom ouvir novos conceitos dentro da doutrina espírita, mas ainda assim é necessário uma dosagem entre ciência, filosofia e religião nos ensinamentos de Jesus. A Claudinha, para finalizar aqui, linda mensagem, muito proporciona para o momento que estamos passando, que tenhamos fé e coragem sempre. Legal, né? Vamos voltar para a pergunta da Deli, que ela... Muito legal a pergunta da Deli. Que ela perguntou para o Rubem, né, e para a Juliana, como é feita a preparação dos trabalhos das casas espíritas através de... Dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Rodrigo, dos trabalhadores. Ah, li errado, verdade. Então, como é feita a preparação dos trabalhadores das casas espíritas? Através de cursos, como aqui? É, sim, através de curso. Nós temos muita influência do trabalho brasileiro, não é? Então, nós temos também muitas apostilas, muitos manuais que servem para as diferentes tarefas, não é? Seja cursos, por exemplo, para evangelizadores, temos cursos, por exemplo, para novos expositores. É mais ou menos, digamos que o espiritismo nesses países é o espiritismo, podíamos dizer, em miniatura, assim como é o caso do Brasil. Não temos todas as tarefas, mas as que são feitas com seriedade, por exemplo, o trabalho mediúnico, os diferentes trabalhos são feitos com seriedade, né? E requerem muita preparação por parte dos trabalhadores. Bacana. Rubem, eu tenho uma perguntinha de curiosidade para vocês aí. Como é que é vista a doutrina espírita com as outras religiões, com a católica, com a evangélica? Vocês têm ainda oposição aí também, igual é a nossa aqui no Brasil? Claro, não. Sabe o que acontece, Carlinhos? Aqui no Uruguai o espiritismo não é conhecido, então não temos assim. As pessoas, em geral, ou dizem que não conhecem, ou a maior parte pensa uma coisa ruim do espiritismo, né? Eu acho que só através do exemplo dos espíritas é que a gente vai ir mudando isso aí. Quando entregamos folhetos, por exemplo, nas ruas, assim, que temos alguma atividade, as pessoas, às vezes a gente vê a rejeição assim das pessoas, mas é produto do desconhecimento, né? Eu acho que a melhor forma de divulgar o espiritismo é através do exemplo dos espíritos. Exemplo, perfeito. Beleza. Agora, desculpe, quero dizer só uma coisinha, assim, mesmo tendo essa falta de conhecimento ou pensando às vezes coisas ruins, assim, porque se a gente, por exemplo, eu acho que é tarefa nossa mudar essa visão que o mundo tem. Se a gente bota no Google, por exemplo, a palavra espíritos, 99% das imagens que saem são imagens feias, como se todos os espíritos fossem ruins, né? Então, sim, eu acho que é responsabilidade de nós mudar, trazer o conhecimento espírita, que diz que assim como tem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que não fazem nem bem nem mal, também tem espíritos muito bons, espíritos bons, além dos espíritos ruins e dos outros espíritos, não é? Então, eu acho que essa é a nossa tarefa, assim, os que trabalhamos na divulgação. Rubem, eu queria, antes da gente finalizar, né, que antes da gente seguir pro encerramento do programa, você tem aí um boneco, é isso? Quer mostrar esse boneco pra gente? Eu ia lembrar do boneco, eu queria perguntar do boneco também. Não, é assim, ó. Não, esse boneco é assim. Parece um boneco do Chico, pô. No Rio de Janeiro, tá? E esse aqui, ela estava com 89 anos, eu presentei vários bonecos para ela, e esse aqui foi o último dela. Eu não estou prendido à minha mãe, porque graças à doutrina espírita, eu sei que os espíritos, quando retornam no mundo espiritual, têm que seguir o seu caminho. Isso aqui fica só de lembrança, assim, só de lembrança. Mas sabe que foi bacana, assim, o processo de desencarnação? Porque eu participo de uns 12 grupos espíritas por WhatsApp. Algum latino-americano, outros de cidades do interior que a gente tenta divulgar o espiritismo. Em todos eles eu fui falando do processo de desencarnação da minha mãe. Achando totalmente natural, assim, sentindo-me em paz, tranquilidade. E isso chama muito a atenção de pessoas que se aferram, se prendem à vida material, não é? Então, tomar essa passagem, ao mundo, esse retorno ao mundo espiritual tão naturalmente, foi uma experiência muito linda para mim, foi muito linda. Eu vou dizer assim, eu fiquei feliz assim com esse retorno da minha mãe, porque ela aqui foi um processo, um desencarne natural, não é? Natural. Mas ela aqui já tinha cumprido o seu processo, não tinha qualidade de vida, Então, eu sei que ela está bem do outro lado, eu sei que vou me reencontrar com ela e com meu pai também, vou dar muitos abraços, beijos. Então, isso é uma questão fantástica, assim, da doutrina espírita, e com esse conhecimento do mundo espiritual, da nossa realidade espiritual, mesmo o que antes a gente considerava uma tragédia, que poderia ser uma morte física, não é? Agora a gente passa a ver como algo natural nas nossas vidas. É verdade. Bacana. É sempre bom relembrar, né? Muito boa a colocação. É, Rodrigo, vamos para os nossos aniversariantes aí? Vamos sim. Deixa eu só soltar a vinhetinha aqui. Bom, quem vai fazer aniversário na terça-feira é a nossa amiga Rosana, lá da Casa da Marcela, dia 30, faz aniversário. E dia 1º, o Walter Augusto, nosso amigo, grande amigo Walter da AWS, também faz aniversário dia 1º de julho. E aí, Rui, você tem alguém do Paulo de Tarso? Tá mudo, Rui. Seu microfone tá mudo, Rui. Rui, seu microfone... Isso. Não, tá... Olha, tem bastante aqui do Paulo de Tarso. Eu tenho aqui no dia 29, amanhã, a Renata Baruel Perna. É, no dia 1º, eu tenho o Rogério de Andrade. No dia 2, eu tenho o Lincoln Serra. No dia 3, a Ilza Leite. No dia 3, também, a Patrícia Félix. E no dia 3, nós temos o Christian Pearson Langendonetti. É, todos esses trabalhadores lá da nossa casa, a Fraternidade Paulo de Tarso. A esses nossos amigos, um feliz aniversário e tudo de bom para eles. E você falou da Rosana também, Jorge? Falei. Legal, a Rosana Falei. Lá da tem casa mais alguém Marcela, aí? Né? É, dia 4 de julho, tem a Vera Paravati. 4 de julho também. E Vera Paravati. Também faz aniversário, dia 2 de julho tem a Lucimar Assis, o Luciano Grisola Minoso e o Roberto Pino Ferreira. É, dia 29, segunda-feira, tem Ivanildo Souza Siqueira e hoje a Rosana Figurelli, que é isso, são do Facebook que segue a gente aqui no Vivência Espírita. Legal. Legal. Lá no Uruguai não tem ninguém, Luciana, Rubens. Juliana. Não tem. É porque se você não falar o nome dos aniversariantes, acham ruim, viu? Eles ficam bravos. Não, essa semana não tem ninguém. Pessoal, então é minha vez aqui, eu vou me despedindo. Rodrigo, só no final você coloca aí a música, se der tempo, né? Coloca a música aí, Outras Moradas, sim, né? Do Clube de Arte. E vou dando um grande abraço aqui no Rubem, na Juliana, foi um grande prazer conhecer vocês, e aí a gente está torcendo para essa pandemia acabar, porque da próxima vez que a gente se encontrar, se Deus quiser, vai fazer para dar um abraço mesmo, de verdade, né? Que é o que a gente sente muita saudade das pessoas, é não poder abraçar. A doutrina espírita prega tanto o abraço, né? A gente faz tanta apologia ao abraço, ao carinho com as pessoas, tudo, e isso nos afastou das pessoas, de receber as pessoas no nosso centro. Aqui a gente recebe, nos centros mesmo que a gente atua aqui, Juliana, a gente sempre recebe as pessoas com um abraço, né? Sempre faz questão de dar um abraço nas pessoas, porque a gente fala assim, tem gente que vai no centro espírita e já não sabe o que é que vai encontrar lá, vai morrendo de medo. Quando chegar lá no centro espírita, se encontrar gente de cara feia, por exemplo, eu sei que se eu ficar na porta do centro espírita, quem chegar vai achar, meu Deus do céu, o que é que tem aí dentro, né? Com essa minha cara de nordestino aqui. Já vão achar que tem um obsessor na porta esperando. Exatamente. Então tem que dar um abraço na pessoa para poder você quebrar o medo, né? Então, com um abraço, com a palavra de carinho, a gente já quebra o receio das pessoas ao entrar no centro espírita. Então, isso está fazendo muita falta para a gente. E, se Deus quiser, vai passar isso para a gente voltar a se abraçar de novo. Paz e alegria em todos os corações. E até a semana que vem. Legal. Muito obrigado. Só agradecimento a vocês. Se você quiser fazer suas considerações finais, Rubem. Não, era isso, Rodrigo, desculpa que falei antes. É, só agradecer pelo convite, agradecer a oportunidade de conhecer a sua audiência também. E, bom, ficamos às ordens aqui no Uruguai, tá bom? Obrigado. Legal. Juliana, se você quiser também fazer suas considerações finais. Quero agradecer. Sim, e pedir também para se o Rubem pode fazer, ou a Juliana, fazer uma prece para a gente no encerramento, no finalzinho depois. Se não tiver problema para vocês. Perfeito. Não, não tem problema, eu faço. E, bom, primeiramente agradecer. Desculpa, Carlinhos. Não, mas só faz suas considerações finais, depois a gente passa para o Rui fazer a deles e do Carlinhos também. Tá. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com essa família que eu já acompanho. Realmente, nos domingos é um programa que já faz parte da minha agenda. E desejar muita paz a todos, uma linda semana, com muita fé, coragem e a certeza de que estamos sempre amparados e que podemos sempre aprender, porque nunca Deus nos confia provas que não temos capacidade de superá-las. Legal. Ruiz? Eu quero agradecer ao Rubem e à Juliana e quebrar aquela coisa que nós brasileiros achamos que os uruguaios não gostam da gente, que os argentinos não gostam. Eu estive num congresso de professores aí na Argentina, que coisa bonita ver os uruguaios, como eles gostavam da gente, os argentinos como gostam. E nós sabemos que o Uruguai não tem ainda 4 milhões de habitantes, e em Montevideo a base de 1.300.000, mas que povinho bacana, que país bonito. Inclusive, tem muitos brasileiros querendo mudar para o Uruguai devido à segurança, devido à educação do povo, devido ao respeito que eles têm com o ser humano. Então, bom dia, foi um prazer imenso conhecê-la, viu, Juliana? O Rodrigo está sempre falando de vocês, e o Rubem também. Desculpe se eu fiz algumas perguntas meia atravessada, mas esse é o jeito nosso de trabalhar aqui no programa Vivência Espírita, que nós queremos aqui trazer sempre a verdade, né? Um bom dia a vocês, um buenos dias, né? E hasta luego. Eu tenho um colega que falou, por exemplo, hasta luego, o pessoal falou, pô, você vai me desculpar, mas o seu espanhol está totalmente errado. Um bom dia para você, viu, Juliana? Um bom dia para o Rubi. E um bom dia para esse país maravilhoso que é o Uruguai. Muito obrigada, querido. Hasta pronto. E Carlinhos? Eu só queria agradecer a oportunidade de ter conhecido a Juliana e o Rubem. Como disse o Jorge Reis, um dia vamos nos abraçar, trocar essa energia maravilhosa que temos, e dar os parabéns pelo trabalho de formiguinha que vocês estão tendo dentro do Uruguai, na divulgação dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora. Agradecemos também a família Vivenciana, a Deli, ao Beto, ao Rony, o Carlos Henrique, ao Lúcio, a Graça, ao nosso querido irmão Helder, que nos dá sustentação nessa rádio maravilhosa. Rodrigo Costa, Deus abençoe. Rui Barbosa, Deus fique contigo. E Jorge Reis, parabéns pela sua exortação à doutrina do Cristo. Bom domingo a todos. Obrigado. E agradeço aqui também a participação de todos vocês que entraram aqui, nossos telespectadores, nossos ouvintes, que são os vivencianos, que sempre participam conosco, estão sempre prestigiando o programa. Aqui quem entrou no Facebook Live, que eu não comentei, foi a Cláudia Zanini, a Caçapava presente aqui, né? A Cláudia Zanini Garcia, a Doli Cassal, que sempre compartilha conosco os programas, a Rosângela Menezes, o Erlos lá de São Paulo, um abração pro Erlos, a Fernanda lá na Casa Marcela tá escutando a gente aqui, mandou bom dia, a Rosana agradeceu a lembrança aqui do aniversário dela, e a Ana Cláudia Valentim entrou aqui no Facebook, a gente agradece, a gente pede desculpa por não ter lido as mensagens. Aqui também a Roseli Rodrigues no YouTube, a Neide Rodrigues também, que a gente já tinha comentado. Então a gente agradece as mensagens, quem ligou pra gente aqui também. No WhatsApp, quem entrou aqui, a gente agradece a todos os participantes. E agora no Twitch, quem está escutando a gente também agradece, que é o Marcos Gael Gama, que está escutando, ouvindo, prestigiando a gente por lá. Então aqui a gente vai ficar com o programa Prosa Criativa na sequência, às 10h30. fique conosco para ouvir o programa. Vai ser um bate-papo com o presidente do site Reclame Aqui, né? Então é o CEO lá do vai ser entrevistado, do Maurício Vargas. Vai ser entrevistado aqui pela equipe do programa Prosa Criativa, que vai bater um papo sobre a atualidade. Então não, vale a pena continuarem participando aqui com a Arlete e toda a equipe. A Bárbara está aqui também. Estão participando e escutando a gente. Fiquem conosco. Aí eu peço para a Juliana fazer uma prece aí de encerramento para nós, por favor, e depois a gente entra com a música. Antes da prece, só queria compartilhar com o Jorge, o Carlinhos, que também um dia, se Deus quiser, vamos poder dar a todos um forte abraço, conhecê-los pessoalmente. E foi uma alegria aqui estar, viu? A gente que agradece também. Bom, então convido a todos a fechar nossos olhos e buscar assim a presença dentro do nosso coração, da figura do nosso Mestre Jesus, esse nosso irmão maior, amigo, e pedir a Ti, Mestre, que nos envolva em Teu amor, em Tua paz, que tudo que nos ensinou um dia sobre amar ao próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas, que nós possamos praticar. Que possamos praticar a caridade, estender as mãos, abraçar ainda que com as nossas vibrações e pensamentos a todos nossos irmãos da humanidade. Pedimos ao Pai Criador que neste momento abençoe cada lar, cada um de nós que aqui estamos, toda a nossa família, amigos, e que possamos seguir juntos essa caminhada de conhecimento e divulgação da doutrina do amor. Graças, Pai Criador, pela vida, por esse dia, e que Tua paz e Teu amor permaneça agora e sempre em nossos corações. E que assim seja. Amém. Amém. Amém. Muita paz a todos. Pousadas de almas irmãs como